um, dois, três, testando, Deus Unil, Fragão Divino, Deus Unil, seis, o cara é gente boa, tudo, é isso aí, Deus Unil, mandando as melhores aí, velho, tão bombando toda, é verdade pura. Então você aí quer votar, vote certinho, vote divino 2006 para o gatão da gatão da semana e do mês também, do ano, do quinzena, que você preferir, não é? Tem vários gatinhos também pra você votar, não é, Deus Unil, é isso aí. É, velho, aqui é muito bom. Tem mulher de toda parte do Brasil, né? Tem lá do sul, do norte, oeste, centro-oeste, ponto e de cetro, vírgula. É. Give your eyes, né? Ixi. Pois é, então você não pode deixar de votar aí no Gatão da Semana, Divino 2006. Esse rapaz enchendo o saco, a gente voa toda. Só quem conhece pra saber. Né? Então é uma pessoa gente boa, você pode conferir. Open your eyes.